Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir dá um prado de louvor. E aí, galera, tudo beleza? Tudo na santa paz de Deus aí do outro lado? Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação do Gospel Hits. A partir de agora, em uma hora, trazendo os principais louvores, a mensagem de Deus através da música, né? Pra você ser abençoado aí, abençoada nesse dia. Vem comigo, tem muita coisa gostosa aqui, com certeza Deus vai abençoar você de uma forma poderosa. E eu quero já convidar todo mundo para participar. Vai lá nas redes sociais, lá no Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits, curta a nossa página. Não é o sistema adicionar, mas curtir. E deixe o seu recado, não esqueça de mencionar a sua cidade. Também estamos lá no Twitter, para quem quiser seguir aí a página do Gospel Hits, @rede_gospelhits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouco eu mando os primeiros alôs e no final do programa tem também uma mensagem de Deus para o nosso coração. Mas o Gospel Hits está começando agora, né? Ministério Além do Véu, existe uma saída. No ar, Gospel Hits. Quando o meu céu não tem mais estrelas, tu me mostra o teu céu, me faz sonhar outra vez. Quando o meu mundo parece que vai desabar, tu me mostra que há um lugar bem melhor perto do teu coração, no centro da que vai desabar, tu esperança. Existe uma saída pra mim. Os maiores sucessos você ouve aqui. Ninguém pode apagar a história que Deus escreveu pra mim. Confio na promessa e sigo até o fim. Eu olho para o céu e vejo Deus sorrir pra mim. Eu give up 2 weeks of my life. Feed the hungry, clothe the poor. I wanna drive up to a homeless man, oh, holding up a sign, hand him my only 20. God bless him as I say goodbye. But Hits. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Eu não tenho nada. Gabriela Rocha. A passarela é toda sua, né? Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Uma linda declaração de amor ao Deus Todo-Poderoso nas vozes de Thales Roberto e Gabriela Rocha, Nada Além de Ti. Teve também uma internacional com Jaci Velasquez, Give Them Jesus, e Davi Sasser, Ninguém Pode Apagar. Eu quero mandar aqui um alusão ao Fagno Damásio, da Rádio Conexão Gospel em Portugal, lá na cidade de Lisboa. Está retransmitindo Gospel Hits aos seus ouvintes, espalhados por todo o planeta. Alusão para Janete Arguelho de Miranda, no Mato Grosso do Sul, dizendo aqui em nosso mural que sempre ouve o Gospel Hits. Obrigado, irmã, e a paz de Cristo. O Júnior Silva, de Tucuruí, no Paraná, manda alô aqui para o Valdemir, do Templo Central da Assembleia de Deus de Tucuruí. Também para Ariadne e todos do Grupo Ágape, lá da Assembleia de Deus Congregação Filadélfia. Para Nayara Hilser e ao Brendan. Em nosso mural, em nosso site, ele fala que o Gospel Hits é show de audiência na cidade. Amém! Obrigado, irmão. O Senhor é contigo hoje e sempre. Só lembrando, no final do programa tem a mensagem de Deus para o nosso coração e já já tem mais alôs. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Os maiores louvores do universo gospel. Quero mandar aqui um grande abraço à paz do Senhor, a todos os nossos parceiros, né? Emissoras de rádio, web rádio, que retransmitem o Gospel Hits aos seus ouvintes. Deus abençoe a cada um. Vamos mandando aqui mais alôs, abençoadíssimos, né? Para os nossos ouvintes que vão lá, curtem a nossa página no Facebook, enfim. A paz de Cristo ao Leandro Ferreira Pereira, para a Marta Sueli Pugliese, na Grande São Paulo, ao Denis Pereira em Patos de Minas, Minas Gerais, lá da Rádio Novo Tempo, ao locutor garotinho Antônio Alves, em Caxias, no Maranhão, ao Yuri Góes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ao Fábio Lins, em Atibaia, também parceiro nosso aqui do Gospel Hits, exterior de São Paulo, e a TT Moreira, na cidade de Arapoti, Paraná. Eles curtiram o nosso fanpage. Se você quiser curtir, pesquise aí no seu Face, Rede Gospel Hits, curta a nossa página, deixe o seu recado aí. E Deus abençoe a cada um e obrigado pela audiência. Agradecendo aqui os comentários, né, da Sara Marcelli, dizendo aqui em nosso Facebook que agradece muito a Deus porque o Gospel Hits tem transmitido bênção sobre as nossas vidas. Ah, como tem, viu? Deus abençoe a sua vida, viu, Sara? Obrigado pela participação. Já o Newton Vieira de Goiânia Web Rádio, aliás, Newton Vieira da Goiânia Web Rádio, nos enviou uma lista de ouvintes que curtem o Gospel Hits. Beijão então no coração da Sara Stephanie Vieira Cabral e da Dirci Cleia Carneiro, ambas de Goiânia, Goiás. Para Natane Cabral e a Maiara Cabral de Barrolândia, Tocantins. Para Cibele de Iporá, Goiás. E ao pastor Silvano de Miranorte, isso mesmo. Agora tem Trazendo a Arca, Onardo. Gospel Hits. Fazer ser Senhor, fazer ser o seu nardo precioso, fazer ser o seu bálsamo sobre nós. Sobre os cansados e sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nar. Faz descer. Oh, desce sobre nós, Senhor. Desce com o teu unguento, desce com o teu bálsamo. Oh. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Gospel Hits. Sonhos cancelados.

vai mandar. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê. Uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto. Sei que a vitória Ele vai mandar. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Atendendo muitos pedidos e muitas pessoas na sintonia do Gospel Hits aqui na sua rádio, né? Pessoas que pediram André e Felipe Chuva de Poder e conferiram aqui na íntegra. Teve também Aline Barros, Ressuscita-me, e o PG Faz Chover, pra gente matar um pouco a saudade, né? Esse louvor que marcou bastante, já foi tema várias vezes nas igrejas evangélicas, também nas igrejas católicas, espíritas. E falando nisso, né, quero agradecer a você que está aí sempre na sua religião. E nós estamos aqui falando de Deus para o seu coração. Não importa a sua denominação, o Gospel Hits é para você, é para todo mundo. Estamos trazendo a mensagem de Deus para todos. E mais uma vez eu quero destacar alguns ouvintes que vão lá em nossa página do Facebook manifestar a sua audiência. Para Ana Maria Almeida e o esposo Anderson Almeida em São Paulo, ao Rick Correia, para Valéria Mendes em Piracicaba, ao Daniel Barbosa e a sua esposa Maria Helena Fortunato em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Olha, eu já recebi vários convites para visitar a cidade de Miranda e pode ter certeza que um dia eu estarei lá, se Deus quiser, pois a cidade é linda, a cidade é turística e vale a pena. Gospel Hits, para louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Se é sucesso gospel, passa por aqui no Gospel Hits. Alô você aí do outro lado, muito obrigado pela audiência. Deus te abençoe grandemente, né? Neste ano que ainda é novo. Convidando a você a participar do nosso Facebook. Vai lá no Facebook, lá pesquise por Rede Gospel Hits. O nosso e-mail é ouvinte@redegospelhits.com.br. As pessoas têm participado mais pelo nosso site, redegospelhits.com.br, e pelo nosso fanpage lá no Facebook. Vai lá, manifeste você também, a sua audiência, deixa o seu recado, seu pedido musical, mas não esqueça de mencionar a cidade ou o país que você mora. O Gospel Hits, claro, com certeza fica muito mais gostoso quando tem muitas participações. Aqui é melhor ainda. Bom, a música do Vaguinho, com muito louvor, vai para o Reinaldo Justino e toda a sua família em Moreira Salles, no Paraná. Ao Fábio Filho, na capital paulista, parabenizando o Gospel Hits. Ele que é nosso parceiro, através da Rádio Nova Esperança. Paz, irmão, e fique na bênção aí. Mais alôs para Jane Weiss, na cidade de Lucas, do Rio Verde, Mato Grosso. Para Ângela Macedo, em Porto Seguro, na Bahia. para o Luan Santos em Guarapuava, no Paraná, ao Rodolfo Moreira e a Lúcia Carvalho em São José dos Campos. Deixa eu pegar mais um pouquinho de fôlego aqui que tem mais alôs. Ao Bruno Nogueira em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Quase que eu falei aqui São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto é interior de São Paulo. São José do Vale do Rio Preto, onde o Bruno Nogueira mora, fica no Rio de Janeiro, onde a nossa audiência é grande demais. Também registrando a audiência da Carol Limeira na cidade de Bahia, no estado da Bahia. Que bênção! O Gospel Hits também nos ensina um pouco de geografia nacional, pois eu nem imaginava que existia um município com o nome de Bahia, que é um nome de estado. Que Deus derrame chuvas de bênçãos a todos nessa cidade, que possam todos receber muitas vitórias e continue aí ouvindo o nosso programa. Alusão abençoado a Regiane Porfírio e a toda a sua família. E a você do outro lado que me ouve, o Gospel Hits rola pra você aqui nesse bloco, o último bloco do nosso programa, Vaguinho com muito louvor. Gospel Hits. Olha esse clima, é clima de paz, é clima de adoração. A gente canta junto pro Senhor, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Faz coisas tremendas quando ele estende suas mãos. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É assim, ó. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, guiando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Vai, povo! Louva, povo de Deus! Juntos. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é o que, meu povo de Deus? Ele trabalha por mim e pra você em silêncio. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele faz o impossível por você. Quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente, simplesmente louve. Louve, precisando louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, trabalha mesmo, toda hora. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, joga a mão pra cima e canta. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Só você. palma da mão, assim ó, com muito. É isso aí. Vamos juntos. Hits, só as melhores. How I need your touch, gently lead.